todos podem ter paz. Não, pai e mãe, falei paz, Bimala, sossego. Mas claro, todos têm paz. No caso, uai, alguém nasce sem pai, sem mãe? Pode até não conhecer o pai e a mãe, né? Tá, é outra história. Tudo, eu faço errar, tá? É verdade, eu sou ruim de serviço. Quem sabe erra ao vivo. Deixa eu continuar, Bimala. Deixa eu ficar em paz aqui. Todos podem ter paz. Todos podem ter paz. Você acredita nisso? Eu acredito, Bimala. Eu acredito e experimento isso. E olha que eu sou só amigo dos devotos, hein? E você acredita que pode ter paz? Paz? Nossa, é difícil. Acredita que você pode viver em paz? Mesmo sendo casado? Tem até a fórmula. Para você que é casado, viver em paz. Tem uma fórmula também. Vou falar. Se eu não esquecer, eu vou falar. Sobre a fórmula, até para quem é casado viver em paz. Aliás, tem duas fórmulas, né? Tem duas fórmulas para quem é casado viver em paz. Tá, mas esse não é um assunto, Bimala. É o que nós vamos ver no Bhagavad Gita, capítulo 5, verso 29. Acho que é Karma Yoga, ação em consciência de Krishna. Não é esse o nome do capítulo? Bom, Bimala, como que eu vou decorar? A cada dia você fala, você põe um verso de um capítulo diferente, você quer que eu decore? Ah, vou ter que decorar o Gita inteiro. Ah, eu gostaria, viu? Gostaria, sim. Bom, enquanto a gente fala aqui, você vai abrindo o seu Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 5, verso 29. Nós vamos ler também o Shrima Bhagavatam e vamos ler o livro Krishna. Não tem mais nada para falar, Bimala? Ah, recebemos um convite do arranjo lá de Ribeirão Preto. Depois fala. Tá bom, sim senhora. Então, todos podem ter paz. É o que vamos ver agora, com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Omagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Andeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam, Sagrajatam, Sahagana, Ragunatam, Vitam, Tam, Sadivam, Sadvaitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna, Chaitanya, Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpati Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Mancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare. Bom, o que eu estava fazendo aqui? Ah, ali é o Gita, tá. Não, é que apareceu um trem ali. Então, vamos tentar cantar o verso 29. Moktaram jagyatapasam sarvalokam maheshwaram suhridam sarvabhutanam yatvamam shantim richati shanti bimala shanti Shanti, Shanti. Não é Shanti, é Shanti, Shanti, Shanti. Peace and love, Nayaninha, paz e amor. É o Padmanabha falando, Nayaninha, paz e amor, Nayaninha, paz e amor, peace and love, tá, parar com a palhaçada, tá bom, Bimo, leu o verso. A tradução completa do verso é, os sábios, conhecendo-me como o beneficiário último de todos os sacrifícios e austeridades, o Senhor Supremo de todos os planetas e semideuses, e o benfeitor e benquerente de todas as entidades vivas, alcançam a paz das dores, das misérias materiais. Oh, que felicidade! Calma, Bimala. Krishna falou, agora Prabhupada explica. As almas condicionadas, que somos nós, dentro das garras da energia ilusória, mau negócio para nós, hein? Estamos nas garras da energia ilusória Maia, a ministra da ilusão. E estão todas ansiosas por alcançar a paz no mundo material. É todo mundo que é paz, né? Você vê, põe bandeirinha, bandeirinha na praia, bandeirinha sei lá onde, camisetinha, faixa, fazem faixas, falam em paz, desejam paz, anseiam paz. Mas, infelizmente, elas não sabem como obter paz. Como vai obter paz comendo violência, comendo carne, peixe, ovos? Como vai ter paz sem conhecer o Supremo Senhor Krishna? Exatamente, Prabhupada continua aqui, Bimala. Se eu deixar, não, claro, tenho mais é que deixar. Ler mais e falar menos, tá bom. Mas essas pessoas não conhecem a fórmula para a paz. Isso mesmo, existe a fórmula para a paz. Tem até um livro de Prabhupada com esse título. Essas pessoas comuns não conhecem a fórmula para a paz. Mesmo os supostos religiosos que tem no mundo inteiro. Você vê que eles não têm paz. Ninguém pode dar o que não tem, né? Não, inclusive, eu ouvia, né, um senhor, um demônio, declamando umas palavras lindas de Jesus, né? Isso ficou marcante para mim, né? A arte daquele demônio velhinho, né? Que achava que estava no caminho certo, que achava que estava guiando as pessoas, mas na verdade estava indo para o buraco e levando um monte de gente com ele. Bom, mas o que eu queria falar é o que ele falava, tá? Era muito bonito, bom, também falado por um mestre espiritual, um enviado de Krishna, um filho de Krishna, o Senhor Jesus de Nazaré, né? Então ele falava assim, a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo, eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus que o mundo não pode dar. Falava muito bonito, muito bom. É, falar qualquer um fala, tá vendo? Tô falando também, né? Então, mas aí tem um detalhe que muita gente nem presta atenção, né? Você vê que Jesus não tem paz. A paz não é dele. A paz que ele dá não é dele. Ele dá a paz de Deus. Tá vendo? A paz de quem que é? De Deus, Krishna. A paz é de Deus, Krishna. E quem tem a paz de Deus, que é o caso de Jesus de Nazaré e todos os outros mestres que são qualificados, competentes e autorizados, já que eles têm a paz de Deus, eles podem dar a paz, mas a paz de Deus, que o mundo não pode dar. Percebe? Então é assim. Então onde eu estava aqui, Bimala? Aí, está vendo? Você faz eu me perder. Aqui, ó. Eles não conhecem a fórmula para a paz, que se explica nesta parte do Bhagavad Gita. A melhor forma para a paz é simplesmente esta. O Senhor Krishna é o beneficiário em todas as atividades humanas. Então Krishna é a fonte da paz. E todos os representantes de Krishna, têm a fonte da paz, eles podem dar a paz também. É o caso do mestre espiritual. Prabhupada está dando paz ao mundo inteiro. Continua, através de seus seguidores sinceros. os homens devem oferecer tudo ao serviço transcendental do Senhor Krishna, porque Ele é o proprietário de todos os planetas e dos semideuses nesses planetas. Ninguém é maior do que Krishna. Ele é maior do que os maiores dos semideuses. Ixi, você não desligou, Bhima. E agora parou o relógio, tá? Bom, nós paramos aqui. Krishna é o proprietário de todos os planetas e dos semideuses nestes planetas. Ninguém é maior do que Krishna. Ele é maior do que os maiores dos semideuses, Senhor Shiva e Senhor Brahma e outros. Nos Vedas, o Senhor Supremo Krishna é descrito como Tan Ishwaranam Paraman Maheshwaram. É o chefão, o poderoso chefão, o cara lá de cima, o manda-chuva. Esse é Krishna. Sob o encanto da ilusão, as entidades vivas tentam dominar tudo o que contemplam, mas na realidade são dominadas pela energia material do Senhor Krishna. Ah, lembrei inclusive, né, já que começamos a falar de Jesus de Nazaré, né, o filho de Krishna, ele falou: aquele que me enviou é maior do que eu. Claro, nossa, incontavelmente maior. Krishna é incontável, não dá nem para comparar, né? Não tem comparação, não dá para se comparar nada nem ninguém com Krishna. O Senhor Krishna é o mestre da natureza material, e as almas condicionadas estão sob as estritas leis da natureza material. A menos que se compreenda estes simples fatos, não é possível alcançar a paz no mundo. Está vendo aqui, ó? O Senhor Krishna é o mestre da natureza material, e as almas condicionadas estão sob as estritas leis da natureza material. A menos que se compreenda estes simples fatos, não é possível alcançar a paz no mundo, seja individual, seja coletivamente. Este é o sentido da consciência de Krishna. O Senhor Krishna é o predominador supremo. Ele que manda em tudo e em todos, ele que controla tudo e todos. Não se move uma folha de grama sem a autorização de Krishna. Ele é o manda-chuva, ele é o manda-tudo. De bom e de ruim, né? É para quem obedece ele, Krishna manda tudo de bom. Para quem desobedece Krishna, ele manda tudo de ruim, né? Desce o cacete mesmo. É o bom pai, como dizem por aí, o bom pai não poupa a vara, desce o cacete mesmo. Até o filho aprender, vai apanhar até aprender. Vai quebrar a cara até aprender. E Krishna patrocina você quebrar a cara quantas vezes você quiser. Então o Senhor Krishna é o predominador supremo. E todas as entidades vivas, incluindo os grandes semideuses, são seus subordinados. É, todos são empregados de Krishna. Só existe Krishna e os servos de Krishna. Não é Krishna? Então, com certeza, é servo de Krishna. Uma pessoa só pode alcançar a paz perfeita em completa consciência de Krishna. Aí, ó, vai vendo as conclusões. Isso aqui é uma máxima, Bíblia. Uma pessoa só pode alcançar a paz perfeita em completa consciência de Deus, Krishna. Mas eu posso falar por experiência própria que só de se associar com os devotos de Deus, os devotos de Krishna, a gente já consegue muita paz. Eu sou a prova viva disso. Eu tenho muita paz, bastante paz, só porque me associo com os devotos de Krishna, só porque sou amigo de alguns devotos de Krishna. Este quinto capítulo é uma... Eu sou uma pessoa comum. Daqui a pouco eu vou falar como ter paz no casamento. Este quinto capítulo... Você quer ouvir, né, Bimola? Tá bom, todo mundo quer ouvir. Este quinto capítulo é uma explicação prática da consciência de Krishna, geralmente conhecida como Karma Yoga. Aqui se responde a pergunta de especulação mental sobre a Karma Yoga, que pode dar a liberação. Trabalhar em consciência de Krishna é trabalhar com o conhecimento completo do Senhor Krishna como predominador. sem entender que Krishna manda em tudo e em todos, não vai ter paz, né? São muitos ingredientes aqui, né? São vários ingredientes, várias práticas, vários ângulos, várias visões que trazem paz para qualquer um que entenda, aceite, não entenda, tire as dúvidas, né? É, ninguém, nem Krishna quer que você aceite tudo cegamente. Ele quer que você ouça o conhecimento, que você tire as dúvidas do conhecimento, e aí sim, aí você vai conseguir paz. Se não for assim, se não ouvir o conhecimento sobre Deus, Krishna, se não tirar as dúvidas do conhecimento sobre Deus, Krishna, se não se render a Krishna, se não fizer serviço prático e amoroso a Krishna, se não tiver o conhecimento sobre Krishna, pode esquecer a paz. Tal trabalho não é diferente do conhecimento transcendental. A consciência de Krishna é diretamente Bhakti Yoga. E Jnana Yoga é um caminho que conduz a Bhakti Yoga. É, todas as outras yogas são inferiores a Bhakti Yoga. Consciência de Krishna significa trabalhar em completo conhecimento da própria relação com o Supremo Absoluto Krishna. E a perfeição desta consciência é o pleno conhecimento de Krishna, ou seja, a Suprema Personalidade de Deus. Uma alma pura é eterno servo de Deus, Krishna, como sua parte e parcela fragmentária. Ela entra em contato com a ilusão Maya devido ao desejo de dominar a ilusão. E esta é a causa de seus muitos sofrimentos. É a causa do nosso sofrimento. Tentar dominar, tentar ser Deus. É, eu sou Deus. Ou então, eu é que mando. Eu faço, eu boto fé no meu taco. Eu faço e aconteço. Eu sou o cara. É, tá bom. Vai achando isso. Enquanto achar essas coisas, vai continuar quebrando a cara, se frustrando, se decepcionando e tendo os seus planos e seus conhecimentos todos destroçados, como Krishna já explicou no Gita. Capítulo 9, pelo menos o capítulo eu lembro. Ah, o verso, aí você quer demais. Enquanto está em contato com a matéria, tem que executar trabalho segundo as necessidades materiais. Entretanto, a consciência de Krishna leva a pessoa à vida transcendental mesmo enquanto está dentro da jurisdição da matéria, pois é um despertar da existência transcendental através da prática do mundo material. Conhecereis a verdade absoluta e ela vos libertará. Outras verdades, verdades relativas, não vai libertar nada nem ninguém. Tem que ser a verdade, mas tem que ser a verdade absoluta, Krishna. Quem conhece a verdade absoluta, Krishna, se libera aqui e agora. Em segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, ou então vida após vida, né? Vai depender da sinceridade de quem quer se libertar, de quem quer ter paz. Tudo depende da gente, né? Nós temos o poder de escolha. Quanto mais a pessoa avança, mais se livra das garras da matéria. O Senhor Krishna não é parcial para com ninguém. Tudo depende da execução prática dos deveres, num esforço de controlar os sentidos e conquistar a influência do desejo e da ira. Tá vendo? Tudo vai do nosso esforço. Bom, primeiro a gente tem que conhecer, fazer, tem que saber como fazer, né? E a gente só sabe fazer como se associando com os devotos de Krishna e o mestre espiritual. Aí tudo depende de nós, né? Nosso esforço, nossa vontade, nosso desejo, nossa sinceridade. E, alcançando a consciência de Krishna pelo controle das paixões acima mencionadas, a pessoa pode realmente permanecer no estágio transcendental, ou Brahman Nirvana, ou seja, se liberar aqui e agora, em instantes, como nós falamos. Como nós repetimos, quem sou eu para falar alguma coisa, né? Então nós podemos nos liberar aqui e agora, ou daqui a zilhões de anos, vai depender só da gente. O misticismo de yoga óctupla é praticado automaticamente em consciência de Krishna, porque o propósito último é satisfeito. Há um processo gradual de elevação na prática de Yama, Niyama, Asana, Pratyahara, Dhyana, Dharana, Pranayama e Samadhi. Mas estes apenas prefaciam a perfeição através do serviço prático e amoroso a Deus, Bhakti Yoga, a mais elevada de todas as yogas. E todas essas coisas citadas aí são degraus, né? Lendo degraus longos que levam a Bhakti Yoga. Por que então não já pegar o que é mais superior a tudo e a todos, a Bhakti Yoga? Para que ficar perdendo tempo? Para que tentar chegar ao andar número 100 de degrau em degrau? Não, é melhor você pegar o elevador e ir direto. Esse elevador é a Bhakti Yoga, a consciência de Krishna, a consciência de Deus, que por si só pode outorgar a paz ao ser humano. Temos que ser ambiciosos, temos que querer a paz aqui e agora. E quem quer a paz aqui e agora só tem um caminho: se render a Krishna, praticar a consciência de Krishna, fazer serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Esta é a mais elevada perfeição da vida. E assim terminam os significados de Bhaktivedanta correspondentes ao quinto capítulo do Shrima Bhagavad Gita sobre o tema Karma Yoga, ou Ação em Consciência de Deus, Krishna. E esse livro, o Bhagavad Gita, como ele é, está à sua disposição de graça no nosso site, krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site, né, krishnafm.com.br, e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. Você clica aí que você encontra várias opções do Bhagavad Gita para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, aí tem que pagar, não tem jeito, né? Tem que cair no esquema que todo mundo sabe, senão não tem jeito de continuar distribuindo esse conhecimento na forma de livro, de graça na tela ou baixar. Ou então já está passando aí o link Livros de Prabhupada. Já cliquei, clica aí, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Depois tem a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Já apareceu a coleção Shrila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento que a gente fala aqui, vivido na prática. Mestre de verdade é assim, ele fala e ele faz. E agora sim, apareceu o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, programaresponde@hotmail.com, ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 98 171 5751. Desce mais quatro livros aí que você encontra o Bhagavad Gita como ele é, edição normal. Já encomenda um também. Esse aí você dá de presente, empresta, aluga, vende. Ou então dia 25 esquece por aí e compartilha conhecimento e ajuda a iluminar as pessoas. Não é isso? Então tá combinado. Combinado? Então tá combinado, já falei, Bima. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos ler, não, ah, é verdade, o arranjo, né, que arranjo, hein, o arranjo fez um convite, Bilma, para nós irmos lá em Goura com ele, ele vai para lá, o Chatinandana vai, o Janardana, o Prabhu Janardana vai, né, aliás, o Prabhu Janardana, o Chatinandana, eles não saem de lá, né, eu também gostaria, cachoeira, caminhadas, nossa, programa da madrugada, nossa, só alegria, né? Não fala nisso. Os alimentos oferecidos a Deus. Nossa, Krishna Balarama Arade. Como é ruim morar longe, no fim do mundo. Tem no mapa a tua cidade, Bimala? O arranjo, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Chatinandana, pelo convite. Infelizmente, nós não temos condições de ir, né? A Bímola, o pessoal já sabe aí, a Bímola está com a mãe doente, né? A carcaça da mãe da Bímola está baleada. Está cuidando da alma, porque a carcaça já foi, né? Então, ela, infelizmente, a gente não pode sair daqui, tá bom? Mas eu agradeço muito o convite e com certeza, né, será um sucesso, um grande festival aí em Goura, como todos os festivais que acontecem em Goura, né, nos templos Hare Krishna, né, nos retiros Hare Krishna, mas todos estão convidados, né, a se juntarem aos devotos de Deus nesses retiros, nesses festivais. Todos os contatos estão aqui no nosso site krishnafm.com.br. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só falar com a gente, é só entrar em contato com a gente. Na segunda linha está passando contatos, né? Ali tem todos os nossos contatos. Tá bom? Então tá bom. Vou ler, tá, Bimala? Já sei que mandou falar, agora aguenta. Ah, mas não precisa falar tanto. Tá bom, sim senhora. Na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamash Loke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Estamos lendo o Shrimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 23. Prito Maharaja volta ao lar. É isso? Não. Ah, errei. É Maharaja Prito volta ao lar. É sempre erra, sempre inverto, Bimala. Mas a ordem dos tratores não altera o viaduto, Bimala. Maharaja Prito e Prito Maharaja dá na mesma, né? Nesse caso, dá na mesma, né? Maharaja Prito e Prito Maharaja. Tá, Maharaja Prito volta ao lar. Paramos exatamente no ponto onde a rainha, a esposa de Prito Maharaja, cujo nome era Arti, seguiu o seu esposo à floresta. Como era uma rainha... Acabei lembrando que você não deixou falar. Como ter paz no casamento, né? Se sua mulher... Uma das fórmulas, tá? Se a sua mulher fala igual uma metralhadora, é melhor você ir para a floresta e abraçar o tigre. É melhor. Você vai ficar mais em paz do que ficar com ela. Ai, ai, ai. Não, a primeira opção é melhor, né? A primeira opção é melhor. Dar consciência de Krishna para ela, para os filhos e para todos que moram em casa. Fazer de sua casa um templo de Deus. Essa é a melhor opção. Mas se não tiver jeito de pôr em prática a primeira opção de transformar a sua casa num templo de Deus, Krishna, então você vai para a floresta e abraça o tigre, que é melhor. É melhor você ir para a floresta e abraçar o tigre. Você vai ter mais paz. Ah, já não tem graça. Claro que tem graça. É o maior barato, Bimala. Essa graça existe eternamente. É a segunda opção, é claro, né? Tá bom, já parei de falar. A rainha, a esposa de Prito Maharaja, cujo nome era Arti, seguiu o seu esposo à floresta. Como era uma rainha, seu corpo era muito delicado. Embora não merecesse viver na floresta, ela voluntariamente tocou o solo com seus pés de lótus. Como a esposa de Prito Maharaja era rainha e também filha de um rei, ela nunca experimentara caminhar sobre o solo, pois as rainhas jamais costumavam sair do palácio. Com certeza elas nunca iam às florestas nem toleravam todas as dificuldades de viver num lugar selvagem. Da civilização védica há centenas de exemplos semelhantes de tal renúncia da parte das rainhas e da dedicação delas ao esposo. Quando uma mulher casa, uma devota se casa, ela promete, o que Prabhupada instruiu, né? Que ela vai servir o marido no melhor da sua capacidade. E o marido promete que vai ajudar ela a avançar na vida transcendental. Esse é o casamento transcendental. Esse é o casamento dos verdadeiros devotos de Deus. ela promete servir o marido no melhor de sua capacidade e o marido promete ajudar ela a avançar na vida transcendental. E é o que a gente está vendo aqui, né? A deusa da fortuna, mãe Sita, seguiu o seu esposo, Ramachandra, quando este foi para a floresta. O senhor Ramachandra foi para a floresta em cumprimento à ordem de seu pai, Maharaja Dasharatha. Porém, mãe Sita não recebeu ordem de fazê-lo. Todavia, ela aceitou voluntariamente trilhar o caminho de seu esposo. Do mesmo modo, Gandhari, a esposa do rei Dhritarashtra, também seguiu seu esposo à floresta. Sendo esposas de grandes personalidades como Prito, senhor Ramachandra e Dhritarashtra, essas eram mulheres castas ideais. Tais rainhas também ensinavam as pessoas em geral, mostrando-lhes como tornar-se uma esposa casta e acompanhar o esposo em todas as fases da vida. Quando o esposo é o rei, ela senta-se ao lado dele como rainha, e quando ele vai para a floresta, ela também o acompanha, apesar de ter que tolerar toda a classe de dificuldades da vida na floresta. Portanto, aqui se diz Ata Arha, que, embora ela não quisesse tocar o solo com seus pés, mesmo assim, aceitou todas as dificuldades ao ir para a floresta com seu esposo. Embora não estivesse acostumada a essas dificuldades, a rainha Arti acompanhou seu esposo na prática dos princípios regulativos. Todo mundo tem que seguir regras e regulações. Todo mundo, inclusive Deus. Deus segue, sabe para quê? Só para dar exemplo. Ele não precisa, mas ele segue também. Então, é devoto puro? O devoto puro também segue regras e regulações só para dar exemplo. O único que tem o direito de não seguir é o Avaduta, o senhor Chaitanya, o senhor Nityananda. O senhor Nityananda, tudo bem, ele é um Avaduta. Então, as regras de viver na floresta como os grandes sábios. Ela se deitava no chão e comia apenas frutas, flores e folhas. E como não estava preparada para tais atividades, ficou fraca e magra. Mas devido ao prazer que obtinha em servir ao esposo, ela não sentia qualquer dificuldade. E não ficava enchendo o saco do marido, né, Bimala? Não, não estou falando de você não, imagina, que isso? A mulher deve ajudar e não perturbar. É, a mulher. Prabhupada falava para as devotas, não fiquem brigando com seus maridos, né? Não briguem com seus maridos. Para algumas, não para todas, é claro, né? A função da mulher é ajudar e não atrapalhar, Bimala. Senão o cara não consegue avançar na vida transcendental, né? O cara fica só perturbado. Ah, se a mulher fica perturbando, como que o cara vai ter paz para desenvolver a consciência de Krishna? Como que ele vai ter paz para dar consciência de Krishna para ela, para outras pessoas? Não dá, né? Aí a melhor opção é ir para a floresta e abraçar o tigre mesmo. As palavras Bhartur Vrata Dharma Nishtaya indicam que o dever ou o princípio religioso da mulher é servir ao esposo em todas as condições. Servir, não perturbar. Tem uma diferença entre servir e perturbar. Na civilização... Não, não estou falando de você não, Bimala. Que isso? Que isso? Estou falando aqui de um modo geral. Não, não. Nada aqui é para você, Bimala. Aqui é para todos nós, né? Tudo. Todo esse conhecimento é para todos nós. Não é para esse ou para aquele, para essa ou para ela, para aquela. Não, não. É para todos nós. Para todas, falando mais claramente, para todas nós, almas condicionadas. Então, o princípio religioso da mulher é servir ao esposo em todas as condições. Na civilização védica, o homem é ensinado, desde o começo de sua vida, a se tornar um estudante celibatário, depois a se tornar um chefe de família ideal, depois a se tornar um renunciante, depois a se tornar um renunciado, e a esposa é ensinada apenas seguir o esposo estritamente em todas as condições de vida. Após o período de celibatário, de estudante celibatário, o homem abraça a vida familiar. Mau negócio. Não, se for um devoto de verdade, casada com uma devota de verdade, é beleza. Beleza. É um passo evolutivo. Ele está evoluindo. É, porque o devoto casado é superior ao estudante celibatário. Muita gente não sabe disso, né? Mas o devoto casado é superior ao estudante celibatário, o brahmachari. É, se ele for um devoto de verdade, né? Agora, se ele for um caidaço, nossa, aí piorou muito. Tá. Após o período de estudante celibatário, o homem se casa, o devoto se casa, e a mulher também é ensinada por seus pais a ser uma esposa casta. Isso se eles forem treinados, né? Assim, quando o rapaz e a moça se unem, ambos estão treinados para uma vida dedicada a um propósito superior. Mas, infelizmente, né, nem ele é treinado, nem ela é treinada. Aí a vida vira um inferno, né? Aí a vida de casado começa numa lua de mel e vira uma lua de fel. O rapaz é treinado a cumprir o seu dever de acordo com o objetivo supremo da vida, e a moça é treinada a segui-lo. O dever da esposa casta é manter o esposo satisfeito na vida familiar sob todos os aspectos. E quando o esposo retira-se da vida familiar, ela deve ir à floresta e adotar a vida de retirante, ou vanavasi. Oh, se eu fosse, eu não sei não, viu, Bima? Você está dispensada. Se um dia eu conseguir isso, mas não vou conseguir, com certeza, nessa vida não. Nesta ocasião, a esposa deve acompanhar o esposo e cuidar dele, assim como cuidava dele na vida familiar. Mas quando o esposo adota a ordem de vida renunciada, a saber, sannyasa, a esposa deve regressar ao lar e tornar-se uma mulher santa, estabelecendo um exemplo para seus filhos e noras e mostrando-lhes como levar uma vida de austeridades. Quando Chaitanya Mahaprabhu tomou a ordem de vida renunciada... Não, vamos parar aqui, tá bom? Senão não vai dar tempo de ler o livro Krishna. Aí eu falo demais. Não, você viu o tamanho da explicação de Prabhupada daquele verso, Bima? É, a culpa é sua, você que escolheu um verso com um significado grande. Tá bom, a culpa é minha, eu que falo demais, tá bom. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas, com todos os detalhes, estão nessa coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. É muito simples, você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. É só você clicar aí que você encontra essa coleção de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção que está passando aí, ó. Clica aí, Livros de Prabhupada. Clica aí, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, volume 1, volume 2, volume 3. Você já encomenda os três, começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde@hotmail.com. Ou então, nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 981715751. Combinado? Então tá combinado. Não, acabou o programa. É verdade, viu? Bom, então vamos tentar ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Precisa cantar hoje também, Bimala? Todo dia. Tá bom, sim senhora, a senhora que manda. Então vamos lá. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rakshama. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Pahimam. Ramaragava, desculpem. Ramaragava, Ramaragava, Ramaragava Rakshama. Krishna Keshava, Krishna Keshava Pahiman. O Ramadasa tem razão, Vimala. Nayana, o seu negócio não é cantar. Nayana, não canta não, o seu negócio não é cantar. Tá bom, Vimala, sim senhora. Não, a senhora que manda. A senhora que manda. Tá, não, a senhora falou é feriado. Ó, a devota tem que ajudar. Ajudar o marido, não perturbar. Não perturbar o marido. Não, a senhora é devota sim. O Prabhu de Agokula falou, a senhora é uma Vaishnava. É, tá bom, já parei de falar. Depois de lidar com Indra, Krishna organizou se casar com as 16.100 meninas trazidas da custódia de Bulmassura. Ele se expandiu em 16.100 formas e simultaneamente ele se casou com todas elas em diferentes palácios num momento auspicioso. É, a idade certa de casar é por volta aí de 10, 12 anos, né? Mas tem toda uma história, tá? Não vai pensar bobagem, não. Porque se ela não se casa, ela pira, né? Se a mulher não se casa na hora certa, pira, ou então vira adolescente, vira grávida adolescente no postinho. É. Por que que você acha que tem tantas adolescentes grávidas? Porque não se casaram. Porque se tivesse casado, estaria grávida, mas teria um marido. É. E o filho teria um pai. É, o pessoal só deturpa tudo. Os demônios fazem tudo errado e ainda querem ter razão, né? E então, se está fazendo certo, por que está dando tudo errado? É porque está fazendo tudo errado. É por isso que está cheio de adolescentes grávidas, porque estão fazendo tudo errado. Não estão seguindo nem Deus, nem a natureza de Deus. Então, vai continuar dando tudo errado e vai continuar o mundo cada vez pior, gerando população indesejada, e população indesejada causa vida infernal, como a gente vê no mundo inteiro. Pira, né? A mulher não se casa na idade certa, não tem um marido na idade certa, pira, fica louca. É só a maioria, só a esmagadora maioria fica assim, completamente louca. Ah, elas estão descontroladas. Tá bom, meu, eu não vou cantar mais esse rap aí. Ah, ninguém lembra mais, né? Tá bom, sim, senhora. Bom, depois de lidar com Indra, Krishna organizou se casar com as 16.100 meninas trazidas da custódia de Bulmassura. Não é, que fique bem claro, não é a minha opinião. É, isso aqui está nas leis de Deus, nas escrituras de Deus, nas escrituras autorizadas. E se o mundo inteiro seguir as escrituras autorizadas, vai dar tudo certo. Se não, vai continuar dando cada vez mais errado. Então ele se expandiu em 16.100 formas e simultaneamente ele se casou com todas elas em diferentes palácios num momento auspicioso. Só para completar, Bimala, ela deve ser treinada antes e ele também deve ser treinado antes, senão também não vai dar certo. É, sem treinamento, sem consciência de Krishna, sem as escrituras védicas, não tem como dar certo em idade nenhuma. Então ele se expandiu em 16.100 formas e simultaneamente ele se casou com todas elas em diferentes palácios num momento auspicioso. Ele assim estabeleceu a verdade de que Krishna e ninguém mais é a suprema personalidade de Deus. Não existe nada impossível, porque Krishna é a suprema personalidade de Deus. Ele é todo-poderoso, onipresente e imperecível. E assim não existe nada de maravilhoso neste passatempo. Todos os palácios das mais de 16 mil rainhas de Krishna eram cheios de jardins agradáveis, mobília e outra parafernália, da qual não existe nenhum outro paralelo neste mundo. Não há nenhum exagero nesta história do Shrimad Bhagavatam. As rainhas de Krishna eram todas expansões da deusa da fortuna Lakshmi Ji. Krishna costumava viver com elas em diferentes palácios e ele as tratava exatamente da mesma forma como um homem ordinário trata a sua esposa. E teve 10 filhos com cada uma, tá? É, quem pode fazer isso? Quem pode manter 16.108 palácios? Quem pode fazer 10 filhos em cada uma delas? Só Krishna mesmo. Vai fazendo as contas aí. Nós devemos lembrar sempre que a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, fazia o papel exatamente a um ser humano comum, apesar de ele exibir as suas opulências extraordinárias, por simultaneamente se casar com mais de 16 mil esposas em mais de 16 mil palácios. E ele se comportou com elas justamente igual a um homem comum. E ele seguiu estritamente o relacionamento entre esposo e esposa requerido nos lares ordinários. Por isso é muito difícil entender as características do Brahman Supremo, a personalidade de Deus, Krishna. Mesmo semideuses como Brahma e outros são incapazes de sondar dentro dos passatempos transcendentais do Senhor Krishna. As esposas de Krishna eram tão afortunadas que obtiveram a Suprema Personalidade de Deus como seu esposo, apesar da personalidade do esposo delas ser desconhecida até mesmo para semideuses como Brahma, o primeiro filho de Deus. Em suas relações como esposo e esposa, Krishna e suas rainhas sorriam, conversavam, brincavam, abraçavam e assim por diante, em sua relação conjugal que sempre se desenvolvia crescentemente. Assim, dessa forma, tanto Krishna quanto as rainhas desfrutaram felicidade transcendental em sua vida de casado. Apesar de cada e toda rainha ter milhares de criadas dedicadas a seu serviço, as rainhas eram todas pessoalmente atenciosas em servir Krishna. Cada uma delas costumava receber Krishna pessoalmente quando ele entrava no palácio. Elas se dedicavam em fazê-lo sentar num bom sofá e o presenteavam com todo tipo de parafernália de adoração. Lavavam seus pés de lótus com água do Ganges, ofereciam a ele nozes de betel e massageavam suas pernas. Dessa forma, elas davam a ele alívio da fadiga de estar longe de casa. Elas cuidavam de abaná-lo bem, ofereciam a ele óleo essencial de fragrância floral. Elas o decoravam com colares de flores, penteavam seu cabelo, pediam para ele deitar para descansar, davam banho nele pessoalmente e o alimentavam com finos pratos deliciosos. Tudo isso era feito por cada rainha pessoalmente. Elas não esperavam por suas criadas. Em outras palavras, Krishna e suas diferentes rainhas demonstraram nesta terra uma vida de casado ideal. Assim termina o significado Bhaktivedanta do capítulo 58 de Krishna, Liberação do Demônio Bhumasura. E agora vamos começar o capítulo 59, Conversas entre Krishna e Rukmini. Certa vez, o Senhor Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, que concede todo o conhecimento para todos os seres vivos, desde Brahma até a formiga insignificante, estava sentado no quarto de Rukmini, que estava ocupada no serviço ao Senhor, junto com suas criadas assistentes. Krishna estava sentado na cama de Rukmini e as criadas estavam dedicadas a abaná-lo com chamaras. É um abano para espantar inseto, né, feito de rabo de yak. Temporizador, perturbador. Vou ler mais um pedacinho, Bima. As relações do Senhor Krishna com Rukmini como esposo perfeito é uma manifestação da suprema perfeição da personalidade de Deus. Existem muitos filósofos que propõem um conceito da verdade absoluta no qual Deus não pode fazer isso ou não pode fazer aquilo. Eles negam a encarnação de Deus ou a suprema verdade absoluta em forma humana. Porém, na realidade, o fato é diferente. Deus não pode ser sujeito às nossas atividades sensuais imperfeitas. Ele é a todo-poderosa, onipresente personalidade de Deus, e pelo seu desejo supremo, ele não pode somente criar, manter e aniquilar toda a manifestação cósmica, mas ele também pode descender como um ser humano comum a fim de executar a missão mais elevada da vida.